Play. Feijão com arroz, hoje só os dois. A mistura fica pra depois, bem depois, e às vezes nem tem. Não tem pra mim, nem pra quase ninguém. É, isso já faz parte da realidade. Isso já faz parte do meu dia a dia. Dia a dia, da periferia. Monotonia, pouca alegria. É, o sorriso é amarelo quando as coisas estão ruins. Me responda por que que tem que ser assim. Poucos com muito, muitos quase sem nada. Nada pra comer, pra vestir ou pra fazer. Como é que pode ser? Discriminado, ignorado, colocado de lado. Agora é fácil seguir o caminho errado. É, mas eu já fiz de tudo, já fiz o meu papel. Agora só me resta rezar a Deus do céu. Senhor, olhai por nós. Do céu, do céu, do céu, do céu, do céu. Aqui no chão eu faço uma prece e gostaria que o Senhor me atendesse. Por favor, meu Deus do céu. Não, eu não quero, também eu não espero que caia nada do céu. Do céu, do céu, do céu. A cara é essa, meu truto. Gostaria que uma luz iluminasse meu caminho. Eu não estou sozinho, muitos outros estão na estrada. Todos de partida, sem destino pra chegada. Alguns estão indo levar lá pessoalmente. Pátria minha gente, morre muito cedo. Da morte eu digo que não, não tenho medo. Mas não quero ver um parente meu, amigo meu morrer. Porque não soube o que fazer. Senhor, ilumine seus caminhos. É, mano, aqui a gente não vive, a gente sobrevive da maneira que pode, do jeito que dá. A gente quer falar, mas ninguém quer escutar. Às vezes escutam, mas fingem não entender. Às vezes entendem, mas fingem não escutar. Nossa, e assim, verdade. A gente segue em frente. É, em frente, até chegar no céu. No céu, no céu, no céu, no céu. No céu, no céu, no céu, no céu. No céu, no céu, no céu, no céu. No céu, no céu, no céu, no céu. Mas eu tenho fé que não estou sozinho. Não, meu Deus do céu, ilumine meu caminho. Sim, para que eu possa estar do lado certo. Para que eu possa sentir o Senhor por perto. Por favor, não me deixe só. Deixo só. É, o que eu tinha pra dizer já foi dito. Mas se for preciso, eu digo e repito. Esse meu pedido escrito é quase como um grito a ser escutado do céu. Do céu, do céu, do céu, do céu, do céu, do céu, do céu, do céu, do céu, do céu, do céu, do céu, do céu, do céu, do céu. Pensamento positivo. Cada um na sua correria. Cada um na sua correria. É preciso ter fé e acreditar. É preciso ter fé e acreditar. Pensamento positivo. Pensamento positivo. Será que o céu é o limite?